O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, cortesia da dupla Leandro Damião e Jandrei, que foram decisivos na derrota do Internacional diante da Chapecoense no fechamento da 25ª rodada da competição. Um resultado que afunda um pouco mais o Vasco dentro do Z4 e coloca um tempinho a mais na luta pelo título de campeão brasileiro de 2018. Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Tabu é para ser quebrado ou não? No fechamento da 25ª rodada do Brasileirão, na última segunda-feira, Jandrei e Leandro Damião garantiram a manutenção do tabu entre Internacional e Chapecoense desde 2006, que o Inter, como visitante, não vence a Chape. Em um dos melhores jogos da rodada, o agora vice-líder saiu na frente com o Nico Lopes, marcando de pênalti. Mas a Chape voltou para o segundo tempo disposta a sair do Z4 e virou com dois gols de Leandro Pereira, um deles de pênalti. O duelo seguiu quente até que nos acréscimos, Leandro Damião voltou a ser Leandro Damião. A torcida do Flamengo não sente saudades. E selou a sorte colorada em Chapecó. O atacante cobrou o pênalti, o terceiro do jogo, aos 49 do segundo tempo. Jandrei foi no canto certo, defendeu e aos 51 ainda fez uma defesa complicada que garantiu o triunfo do Verdão. O Grêmio fecha a 25ª rodada como o único time do G6 a vencer e deverá passar a semana com motivos verdes em seu site oficial. A provocação nunca termina. Puxa vida! A menos, é claro, que o time seja surpreendido hoje, terça-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores contra o Atlético Tucumã. Se vencer, os tricolores passarão a semana tirando onda dos colorados. Se tropeçarem, ambos mudarão de assunto e falarão mal, por exemplo, do Novo Hamburgo, para manter a rivalidade em um contexto bem regional, né? Bem gaúcho. Quem ficou contente nessa história toda foi o São Paulo, que, ao que tudo indica, chegou no limite técnico de seu elenco e tentará ser campeão com o que tem em mãos, incluindo aí Sidão, o goleiro que joga com emoção. Aparentemente, sem ter mais para onde evoluir, o time do técnico Diego Aguirre aposta na dedicação e na entrega para ser campeão. Não é uma receita de fracasso. O Corinthians foi campeão ano passado com essa mesma receita. Isso. O primeiro passo foi dado. O time não perdeu na rodada e voltou à liderança. Claro que a vantagem de um ponto sobre o Internacional é desprezível. Mas, na frieza dos números, se o tricolor vencer todos os jogos daqui até o final do Brasileiro, será campeão. Muito difícil, mas matematicamente possível, mesmo com Sidão em campo. E o resumo do Brasileirão em uma imagem vai para o duelo entre Vasco e Flamengo. O jogo terminou em um fraco empate em 1-1, marcando o primeiro jogo sem derrota do Vasco desde a chegada de Alberto Valentim. O Alberto Valentim ainda não tinha ganhado, né? Perdeu todas no Vasco desde que ele chegou. O que não serviu para tirar o Cruz Maltino do Z4 e sabe-se lá se alguma coisa será capaz de tirar o bagunçado time de São Januário da disputa da Série B de 2019, apesar dos gritos de "não pode cair" do torcedor vascaíno. Não pode. A coisa tá feia. O quarto rebaixamento tá vindo aí, a galope. You can't handle the truth. Mas a imagem que define não apenas o futebol, mas o Brasil como um todo, fica por conta do atendimento médico prestado ao volante Bruno Silva. Em uma disputa de bola aos 27 minutos do segundo tempo, ele chocou-se com Luiz Gustavo, seu companheiro de time, bateu a cabeça no chão ao cair e ficou desacordado em campo. A ambulância entrou rapidamente em campo, o atleta recuperou a consciência, foi imobilizado e encaminhado ao hospital. Antes, porém, atletas de Vasco e Flamengo precisaram empurrar a ambulância para que ela pegasse no tranco para sair de campo, né? Pegou mal pra caramba com o fabricante, já deu pra ver o símbolo ali do carro, da marca. Um resumo muito apropriado para o nosso futebol e o nosso país, né? Tudo pega no tranco, né? Impressionante. Bruno Silva foi avaliado no hospital, ficou em observação e até o momento a possibilidade de lesão cervical ou algum dano mais sério à saúde do atleta segue descartada. Ainda bem que se recupera igual. Voltando para o G6, o Palmeiras de Filipão, pelo elenco que tem, segue como o mais forte candidato ao título brasileiro, mas o limitado esquema de jogo do veterano professor já ficou manjado e o Bahia, por muito pouco, não saiu da Fonte Nova com os 3 pontos. 7-1, 0-0, 5-5, não chatei nada. Cortesia de Felipe Melo, que teve participação decisiva nos 2 gols do jogo, o empate em 1-1. E incapaz de passar uma semana sem chamar atenção, porque faz parte. Isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Saiu de campo misturando futebol com política e acreditando ter feito uma boa partida, né? Só que não. Como não participará do jogo entre Colo-Colo e Palmeiras nesta quinta-feira pela Libertadores? Os palmeirenses lembram daquela expulsão aos 3 minutos do primeiro tempo há 2 semanas, né? Aí eu vou dar tapa na cara de Uruguai. Melo deverá aproveitar o tempo livre para assistir o horário eleitoral gratuito e treinar carrinhos na área. Pois é, né? Aquele carrinho no vazio contra o Bahia deu o primeiro gol do Bahia, né? Que coisa. Com Cruzeiro e Atlético Mineiro andando em círculos no Brasileirão, a torcida em Minas prefere passar a semana falando de trivialidades como... Oi, quem faz melhor então pro Hulk em Belo Horizonte? Sério? A menos, é claro, que o Cruzeiro tropece diante do Boca Juniors nesta quarta-feira pela Libertadores. Se isto acontecer, os atleticanos esquecerão o empate no clássico do último domingo e a zoeira deverá correr solta em Minas. Sem chances de título no Brasileiro, o Cruzeiro, campeão de empates na competição, precisa de um bom resultado na Argentina para seguir em paz com o seu torcedor. E bom resultado para Mano Menezes é mais um empate. Mais um empate. Mais um empate. Transportado de volta para os anos 80, o Corinthians sofreu uma barbaridade para vencer o Sport de virada no Itaquerão e deu uma boa amostra do que se pode esperar do time para o restante da temporada. Corinthianos com problemas cardíacos cancelaram os canais esportivos em seus pacotes de TV por assinatura apenas por precaução. Haja sofrência, né? Com o desempenho de G6 desde a chegada de Lisca, o Ceará derrotou o Vitória, mas voltou para o Z4 por conta da vitória da Chapecoense sobre o Internacional. De bom para o torcedor do Vozão é que, se continuar assim, as chances de seguir na Série A ano que vem são muito boas. Maiores que as do Vasco, por exemplo, né? Ou até mesmo do Botafogo, que arrancou uma vitória suada contra o América Mineiro e por isso segue fora do Z4 por 2 pontos. Tem gente apostando que teremos clássico carioca na segundona em 2019. Será? Bring out your dead! Bring out your dead! Falando em clubes cariocas, curtindo seu ano sabático, Abel Braga deve ter se ligado para a TV e dito: "Foi por isso que eu caí fora!" ao ver o Fluminense tomar uma chapuletada por 3-1 do Atlético Paranaense, que voltou a vencer após 3 derrotas fora de casa. Fez bem, seu Abel. Fez bem. E furioso com a arbitragem que encerrou o jogo em um lance crucial, para certos técnicos, até lateral no campo de defesa é lance crucial. Cuca invadiu o campo após o final de Santos e São Paulo, chorou mais que criança de 3 meses. Epa! Epa! Reclamou tudo que podia e o que não podia na cara do árbitro. Foi citado na súmula com grande riqueza de detalhes. Eu sou rica! Eu sou rica! E deverá pegar uma punição de alguns jogos para pensar na vida. Porque certas coisas simplesmente não mudam e Cuca é uma delas. E com essa constatação de vida, fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Acabou. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, assine nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, basquete e o Campeonato Mundial de Ambulâncias Encalhadas em Estádios de Futebol. A do estádio Mané Garrincha segue liderando! Siga o Ganhador nas redes sensuais e não perca um lance do seu esporte favorito. Somos muito mais do que futebol, amiguchos! No post que acompanha este vídeo, você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu volto na próxima sexta-feira comentando o desempenho dos times brasileiros na Libertadores e os resultados da pesquisa Boca de Urna do Instituto Melo. Até lá! Tchau!